As cordas e assim desafina e podem das rimas da nossa canção. Se hoje somos folha morta, metais em surdina, fechada a cortina, vazio salão. Se os duetos não se encontram mais e os olhos perderam emoção, se acabou o gás pra cantar o mais simples refrão. Mas iremos achar bom uma coisa bonita de som e fazer com que fique bom outra vez. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha, mas outra vez lá, o show tem que continuar. Se os duetos não se encontram mais e os olhos perderam a emoção, se acabou tá? Pra cantar iremos achar um tom. Nós iremos achar um tom. Fá maior ou menor. Fazer e fazer com que fique bom outra vez.